aquela flor que você me deu. Eu guardo ainda no peito meu aquela flor, conservo ainda o perfume que é todo seu. Sinto-me feliz ao relembrar quanto amei e fui amado. Hoje guardo essa flor, o que resta do nosso amor. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Se alguém me perguntar como aprendi a te amar, como nasceu nossa paixão, eu respondo: foi milagre, milagre da natureza, que numa tarde chuvosa me mostrou tanta beleza. No portão da sua casa, enquanto a gente namorava, a chuva se aproximava sem a gente perceber. E os pingos que caíam, o seu corpo foi molhando, no corpo a roupa colando, e aos poucos me mostrando o que eu tanto queria ver. O seu vestido molhado no seu corpinho colado me dava água na boca. Abraçando nem sentiu que a chuva que caiu de repente te despiu sem você tirar a roupa. Portão da sua casa, enquanto a gente namorava, a chuva se aproximava sem a gente perceber. E os pingos que caíam, o seu corpo foi molhando, no corpo a roupa colando, e aos poucos me mostrando o que eu tanto queria ver. O seu vestido molhado no seu corpo me dava água na boca. Me abraçando nem sentiu que a chuva que caiu de repente te despiu sem você tirar a roupa. Clube do Caipirão. O galo dele treina para a briga, pulando alto, virando em redor. Meu galo canta de olhos fechados, porque já sabe a música de cor. Meu galo tem esporas enroladas, igual um caramujo caracol. O galo dele